Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana mais uma vez com o nosso bate-papo musical, como sempre procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão e, como eu sempre falo, né, ouvir a boa música popular brasileira é maravilhoso quando a gente compartilha, então é fantástico. Então, é para isso que eu chamo você, que eu convido você nessa próxima hora, para ouvirmos a boa música popular brasileira. Com certeza relembraremos de bons momentos, né? A música tem essa magia, tem esse poder de nos remeter ao passado, às histórias vividas, algumas muito boas, outras às vezes nem tão boas assim, mas passadas, né, valem a pena serem lembradas. Então fique agora da melhor forma, o mais confortável que você se sentir, né? Tomando aquela aguinha gelada, aquele vinhozinho, a cervejinha, uísque, champanhe, aquilo que você mais gostar, uma aguinha mineral, enfim. Também pode pegar um tira-gostozinho, o garçom tá passando aí, né, com tira-gosto. Então escolha o que você quer, se acomode e vamos então viver uma hora de bons momentos, deixando a emoção tomar conta do nosso ser. No programa de hoje teremos os quadros tradicionais de dois tempos. Hoje vamos relembrar a Marina Lima. Muito bom. Também o papo nutritivo com a nossa nutricionista Denise Braga, e ela vai contar pra gente sobre o que vai falar hoje no papo nutritivo. Olá, Denise, qual o tema de hoje do nosso papo nutritivo? Olá, Marquinhos, olá, ouvintes. Vocês sabiam que dia 11 de outubro comemoramos o Dia Nacional de Prevenção contra a Obesidade? Não? Então fique aí que esse vai ser o nosso papo nutritivo de hoje. Já já eu volto. É, ainda bem que eu sou magrinho, né? Opa, que ninguém nos ouça. Ah, é que eu sou magrinho, muito magrinho, não preciso me preocupar com isso. Maravilha, mas é bom, né, a gente tomar cuidado aí com a obesidade. A Denise vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ok? Maravilha. Então, se você tem dúvidas sobre nutrição, se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, se você quer fazer comentários, sugestões, críticas, pedidos musicais, também o envio do seu repertório para o especial do mês, é aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você, manda pra gente a sua listinha de 14 a 15 músicas. Não é aquelas que você mais gosta, é difícil, né, fazer essa seleção. Mas, vamos lá, se esforce aí, faça essa seleção, mande pra gente e vamos compartilhar com nossos amigos o seu gosto musical. Para isso tudo, batepapomusical1@gmail.com. Nada Além, quem canta pra gente isso é o Orlando Silva, cantor das multidões. A composição é do Custódio Mesquita e do Mário Lago. Sofrimento e dor.

ouvimos com a Márcia Salomão, de João Gilberto, Meu Brasil é com S. Né, canta direitinho, né, a Márcia, né, um pouco conhecida, mas é o milagre da internet, né, a gente acha coisas assim que não se ouve por aí. Muito legal, essa cantora canta muito direitinho. Na sequência, vamos relembrar um dos grandes sucessos do Ney Matogrosso, nos 70, Mal Necessário. A composição é do Mauro Cuico. Cadeiras desse cabaré, sou seu amor profundo, sou seu lugar no mundo, sou a febre que lhe queima, mas você não deixa, sou a sua voz que grita, mas você não aceita o ouvido que lhe escuta. Quando as vozes se ocultam nos bares, nas camas, nos lares, na lama, sou o novo, sou o antigo, sou o que não tem tempo, o que sempre esteve vivo, mas nem sempre atento, que nunca lhe fez falta, o que lhe Mal Necessário, ouvimos na voz do Ney Matogrosso, começo da carreira solo do Ney Matogrosso, anos 70. E a composição é do Mauro Quico. Esse é o Bate-Papo Musical. E se você quer entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Também sugestão para o Dois Tempos ou dúvida para o Papo Nutritivo, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. MPB4 canta de Paulo Tapajós e Paulo César Pinheiro, Pesadelo. Quando um muro separa uma ponte, une se a vingança encara o remorso. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Capo morto. De repente, olha eu de novo, perturbando a paz, exigindo troco. Vamos por aí, eu e meu cachorro. Olha o verso, olha o outro, olha o velho, olha o moço chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí, olha aí, olha aí. O muro caiu, olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo horizonte, abraça o dia de amanhã. Olha aí. Alguém vem me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. Ouvimos na voz do MPB4, bonito arranjo do MPB4, Pesadelo. E a composição é do Paulo César Pinheiro e do Maurício Tapajós, não do Paulo Tapajós, como eu falei antes. Então, composição, Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós. Na sequência, vamos ouvir na voz do Ivan Lins, Deixa Eu Dizer, a composição é do Ivan Lins e do Ronaldo Monteiro. Preciso de mais. que não é pouca. Tenha dó, deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Suportei meu sofrimento de face mostrada e riso inteiro. Se hoje canto meu lamento, primeiro, e você não tem direito de calar a minha boca. Afinal, me dói no peito uma dor que não é pouca. Tenha dó, deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu no Rio de Janeiro em 17 de setembro de 1955, mas morou boa parte da infância e adolescência nos Estados Unidos, onde começou a se interessar pela música. No Brasil, teve uma canção gravada por Gal Costa em 1977, Meu Doce Amor, e dois anos depois lançou seu primeiro disco individual, Simples Como Fogo, em que interpretava, além de composições próprias, músicas de Dolores Duran, Caetano Veloso e Ângela Rorô. Utilizando-se de uma estética urbana e pop, fez incursões pelo rock, alcançou o sucesso em 1984, quando lançou pela Polygram o LP Fugaz. Além da faixa título, emplacaram também suas versões de Mesmo Que Seja Eu e Me Chama. Consolidou-se como uma das mais bem-sucedidas estrelas da música pop brasileira, e mesmo o rótulo de diva pop não a impede de fazer incursões por outros gêneros, como jazz, blues e samba. Inicialmente conhecida apenas como Marina, incorporou o último sobrenome ao nome artístico na década de 90. Entre seus maiores sucessos estão, para começar, Ainda é Cedo, A Francesa, Não Sei Dançar, Uma Noite e Meia e Eu Te Amo Você. Em 2003, emplaca nas rádios sua música Sugar, que fez parte da trilha sonora da novela global Agora é que São Elas. Em junho do mesmo ano, lança o CD acústico, com uma versão também em DVD, uma revisão de sua obra em versão unplugged. Em outubro de 2005, volta aos palcos com o elogiadíssimo show Primórdios, no novo auditório do Ibirapuera, São Paulo. No repertório, a cantora apresenta quatro músicas inéditas: Anabela, Três, Valeu e Entre as Coisas. Nosso Dois Tempos de hoje apresenta a cantora e compositora Marina Lima. De 1979, vamos ouvir do Caetano Veloso a canção Muito. E de 2001, de Antônio Cícero e Marina Lima, Setembro. Thank you. que parecesse ser modesta. Juro que eu não presto a eu. Eu sou muito louca, muito. Mas na tua presença o meu quantidade, intensidade, bomba de hidrogênio, luxo para todos, todos. Mas eu nunca pensei que houvesse tanto coração brilhando no peito do mundo. Louco. Dois tempos. Thank you. Este foi o nosso Dois Tempos desta semana, que focalizou a cantora e compositora Marina Lima. Na próxima semana estaremos de volta com mais um Dois Tempos. E se você quer ver alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Broto maroto. Engraçado essa expressão, né? Broto hoje não se usa mais. Mas anos 60, quando se falava de uma tanto faz de uma menina, né? Ou de um rapaz bonito e tal, assim. É, se usava muita expressão broto. Já tem. Oh, que broto legal, garota fenomenal, né? Tem aquela música Jovem Guarda que diz isso. Enfim, são expressões que a gente vai passando aí, vai mudando o tempo, vai mudando as coisas, as gírias, né, de cada época. Mas Broto Maroto é a composição do Vinícius de Moraes e do Carlos Lira. Cantam Vinícius de Moraes e Quarteto em Si. Olha que graça, moça, vê que o balanço é batom. E aqui que ninguém nos ouça, se eu insistir ela vem. Se não me engano, esse broto quer se mudar numa flor. Isso é um negócio maroto, broto requer muito amor. Embora eu lhe tenha carinho e ela só cuide de mim, eu já tenho muito brotinho plantado no meu jardim. Por isso é que eu fico vivo, é muito brotinho demais pra um brasileiro. Brotinho demais pra um brasileiro. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo com Denise Braga. O aumento de peso tem se tornado algo comum entre os brasileiros. Por isso, dia 11 de outubro é considerado o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. E é sobre isso que vamos falar hoje no nosso Papo Nutritivo. O Milão ganhou de prêmio num programa de televisão. Uma passagem para comer pelo Brasil. Segundo projeção da OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2015, cerca de 2,3 bilhões de adultos vão estar com sobrepeso e mais de 700 milhões serão obesos. Por isso, com o intuito de combater e prevenir a obesidade, dia 11 de outubro de 1998, foi criado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo consta na lei 11.721. No Brasil, a obesidade já se tornou um problema de saúde pública, pois 40% da nossa população está acima do peso. Hoje, o número de crianças obesas já chega a 15%. A obesidade hoje é considerada uma doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, e se caracteriza pelo acúmulo de gordura corporal. Vários são os aspectos que favorecem o surgimento dessa doença, como os nutricionais, genéticos, fisiológicos, psiquiátricos e psicológicos, comportamentais e ambientais. A obesidade pode desencadear o diabetes, problemas cardiovasculares, pressão alta, o aumento de colesterol e triglicerídeo, entre outras doenças. O trabalho de prevenção contra a obesidade consiste na conscientização da importância da atividade física, alimentação saudável e estilo de vida. Seja qual for a faixa etária, a pessoa obesa tem um perfil traçado. Geralmente são pessoas sedentárias, A alimentação, além do baixo consumo de vegetais e frutas, tem por outro lado o grande consumo de açúcares e frituras. Muitas pessoas acham um sacrifício manter uma alimentação e um estilo de vida saudável. Lembro sempre que com moderação e a lei da compensação, podemos comer de tudo um pouco. Assim fica muito mais fácil e mais leve controlar e manter um peso saudável. O Ministério da Saúde disponibiliza no site saude.gov.br guias alimentares para crianças, adultos e idosos. Lá encontramos alguns passos, como por exemplo, praticar meia hora de atividade física, recomendada pelo seu cardiologista, diminuir o consumo de produtos industrializados, pois são ricos em sódio, gordura e açúcares, aumentar o consumo de verduras, legumes e frutas, ingerir bastante água por dia, entre outros passos. Caminhe com a gente e garanta um estilo de vida saudável. Eu andava muito mar, me sentindo na pior, pesado que nem anda e a barriga de lobó. Esse foi o nosso papo nutritivo de hoje, trazendo dados alarmantes e os 10 passos para uma alimentação saudável. Dia 11 de outubro é o Dia Nacional de Prevenção contra a Obesidade, mas devemos estar atentos todos os dias. E depois eu volto com mais um papo nutritivo. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Esta foi a Denise Braga, nossa nutricionista, e mais um papo nutritivo. Falou pra gente aí sobre a obesidade, né? É importante ter os devidos cuidados. Se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e mande a sua dúvida que a Denise virá aqui no próximo programa esclarecê-la. Chico Buarque canta dele e do Roberto Menescal, Bye Bye Brasil. Oi coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. O Tavares, o som é que nem os Beatles. Dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim, eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus, o sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye bye. Abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar.

Você matou a ilusão, libertou meu coração. Hoje é você que vai ter de chorar, você vai ver. Hoje é você que vai ter de chorar, você vai ver. Você vai ver, do Tom Jobim, cantou Leni Andrade, acompanhada ao piano pelo César Camargo Mariano. Bate-papo musical 1@gmail.com é o e-mail para a sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Na sequência, vamos ouvir com Silvia Telles, belíssima interpretação e voz da Silvia Telles, TT, a composição daquela dupla de compositores da Bossa Nova, Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli. TT, você sabe tudo, tá bem. Mas eu lhe garanto, Tetê, que o mundo dá voltas também. Tetê, hoje sou eu quem vai dizer. Tetê, você que sabia demais, não viu que o tempo passou e fez de você nunca mais. Tetê, não chora, Tetê, não pede, Tetê, segue em paz. Você que sabia demais, não viu que o tempo passou e fez de você nunca mais. Tetê, não chora, Tetê, não pede, Tetê, segue em paz. Ouvimos na voz da Silvia Telles, TT, do Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli. Na sequência, o cantador canta Maria Creuza, composição do Nelson Mota e Dori Caymmi. Amanhece, preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou por onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar. Eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor. Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor. Cantador não escolhe o seu cantar. Canto o mundo que vê e pro mundo que vi. Meu canto é dor, mas é forte, pra espantar a morte, pra todos ouvirem minha voz mesmo longe. De que serve o meu canto se o meu peito é uma dor que não morrer? Se ao menos chorar, cantador, só sei cantar. Eu canto a dor de uma vida. vida perdida sem amor. Ai, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor. Amanhece, preciso ir. Eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor. Ai, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor. A vida e a morte, canto o amor. Ai, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor. Do Nelson Motta e Dori Caymmi, ouvimos também na bonita voz da Maria Creuza, O Cantador. Bate-papo musical 1@gmail.com. Esse é o e-mail para a sua participação comigo, com sugestões, críticas, comentários. Se você quiser mandar também o seu pedido musical de viva voz, pode fazê-lo. Basta mandar o seu arquivo anexo de voz ao seu e-mail. E a gente coloca aqui então o seu pedido musical de viva voz. Bate-papo musical 1@gmail.com. Chegando agora à reta final do nosso encontro desta semana. Como eu sempre falo, né? Vamos fechar com chave de ouro, ouvindo mais uma belíssima canção do Taiguara. Teu Sonho Não Acabou, a composição do Taiguara, mas eu quero chamar a atenção para essa letra. Ouçam essa letra e vejam que maravilha, né, de poesia, como é uma letra que pode levantar o astral, de repente, de quem esteja aí, né, numa situação de tristeza, de dificuldade. Veja que você pode sempre. Hoje a minha pele já não tem cor. Vivo a minha vida, seja onde for. Hoje entrei na dança e não vou sair. Nem eu sou criança, não sei fingir. Eu preciso, eu preciso de você. Ah, eu preciso, eu preciso, eu preciso muito de você. Eu estive, o sonho acabou. Cá onde eu te encontro, só começou. Lá colhi uma estrela pra te trazer. Bebe o brilho dela até entender. Eu preciso de você. Ah, eu preciso, eu preciso muito de você. Só feche seu livro quem já aprendeu. Só peço outro amor quem já deu do seu. Sob a sombra não sabe a luz. Vem, não perde o amor de quem te conduz. Eu preciso de você. Ah, eu preciso, eu preciso muito de você.